Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar. Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar. Tira a boca, nunca foi alimento. Se não fizesse bem, não quero ia faltar sofrimento. Quem ontem com a paz sonhou, hoje desanimou. Rio de sangue transbordou e a paz se afundou. Mãe que chorou, paletó já enterrou. E o descaso eu vi na cara do doutor. E o inocente com um balaço de prêmio levou. Mas não dá nada que nada, nunca deu nada. De menor no chão do berro, na poça de sangue nada. Baixo na mata, nunca se sabe quem matou. P.O.L. eu não confio, a sigla do terror. Eu tô de para mocada às 24h. Que mundo louco que ninguém mais pode confiar. Eu vi sonido da morte no ar. Eu vi o efeito do crime no rosto do mano jorrar. Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar. Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar. Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar. Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar. De poeira levantar, mais um de prêmio levou. Driblar o perigo pra dar de cara com a dor. Tsunami de sangue arrastou. Família humilde se desesperou. E do caçula apenas um retrato que sobrou. Hoje é domingo, faz sol, cadê o futebol? Logo de cara visto o moleque enrolado no lençol. Cadê os moleque lá da quina despicando a pipa? Cadeira de roda, bala encravada na espinha. Ai não, daqui de baixo eu pude ver avalanche de sangue no morro descer. Arsenal de armamento, tem fuzil, tem PT. É dois palitos pra você desaparecer. Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar. Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar. Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar. Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar. Tiro na reta de quem tava lá. Sente puro veneno, a paz agonizar. Pedi bênção pro crente, pra me cipar pra gente. Aí rolou pro ato que parente apagou parente. O que era 16 sobrou só um mano pente. Que mundo louco no assalto, mais um inocente. Quem não sustenta só das alças do caminho. Eu vi irmãozinho sem opção montado no gatilho. E manda tiro, leva tiro, quem vacila mó azar. Aí levou perdido. Sai do cano, nem à toa, certo o indivíduo. Nossa, que treta, viu o efeito do crime. Jorra que nem água na goteira. Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar. Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar. Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar. Eu quero paz com os irmãos da quebrada. Sem paletó de madeira, sem ter mãe chorar.